a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto eu sou e sei que sou. A procura da batida eu vou e vou que vou. O flagrante tá na mente, acabou, acabou. Fecha a conta e passa a régua que eu tô que tô. Muito respeito aos arquitetos da música brasileira, os verdadeiros aqueles que nunca tão de bobeira. Que no quintal, na escola, o samba é de primeira. Poeta operário, de segunda a segunda-feira. Tá na hora de bater essa parada, da mesa ser virada, de para com a conversa fiada. Bate forte no meu peito do jeito que não tem fim. Bate surdo, agogô, pandeiro e tamborim. Chegou, o samba não se acabou. Não adianta reclamar que não tem caô. O que passou, passou. Carnaval diferente foi que o rei mandou. E é nesse que eu vou. E nem importa qual direção que eu tô. Simbora, produto nacional de exportação do bom. Identidade nacional só pra quem tem o dom. Vacilou, sambou literalmente na parada. Essa é pra deixar qualquer cadeira quebrada. Quem diz que o povo esquece facilmente, te engana novamente. Neguinho, tá maluco? Como é que tu fala assim comigo, rapaz? Tu nem me conhece.